é meu lugar, essa é minha área, esse é meu sistema, esses são meus caras, vivendo a cada dia na periferia, onde no barraco há droga e não comida, onde Deus a cada dia está chorando, onde uma senhora vive se preocupando com um filho que saiu de casa e não voltou. Vai ser mais um apenas que as drogas ali levou, levou, levou. Ei, vem comigo que eu vou te mostrar. Ei, mano, esse é meu lugar. Ei, vem comigo que eu vou te mostrar. Ei, mano, esse é meu lugar. Olha lá, a cena repetiu. Pega o isqueiro, a vela, acenda o pavio. Se você não conhece, eu vou te apresentar. Parque Santa Lúcia, esse é o lugar que rola lágrima de mãe que dá pra fazer o mar. Vou presenciando há 23 anos, mano matando, morrendo, filho chorando. Quem é aquele cara que vem pegando na mão? Político, tá explicado, é tempo de eleição. Pode crer, JE, não dá pra entender. No mundo desse jeito é difícil de viver. Não tem perdão, governo ladrão. 4 anos, crianças de pé no chão. Esse é meu lugar. Ei, vem comigo que eu vou te mostrar. Ei, mano, esse é meu lugar. Ei, te mostrar, yeah. Mano, esse é meu lugar. Mano, o mundo tá muito violento. As ideias por aqui é só lamento. Já cansei de ir em tanto velórios. Não aguento mais, ô Jesus, volta logo. As rosas por aqui não representam amor. É superada por egoísmo e dor. Só o amor pode nos ajudar. Eu sinto a brisa, o cheiro do ar. No sorriso simples da criança, eu sinto que ainda temos esperança. Ainda temos esperança, pode crer, JE, então vou te dizer. Jesus, volta logo que eu quero saber. Até quando o meu povo vai sofrer? Até quando o meu povo vai sofrer? Ei, vem comigo que eu vou te mostrar. Yeah. Mano, esse é meu lugar. Ei, vem comigo que eu vou te mostrar. Yeah. Mano, esse é meu lugar. Pode crer, irmão. Esse é meu lugar. Imperatriz, irmão, esse é meu lugar. Santa Lúcia, irmão, esse é meu lugar. Nos braços do Senhor. Pode crer, irmão.